você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculha. Se eu tivesse que ter outra, me escuta. Se eu tivesse que ter tua, uma seria você, a outra uma filha sua. Tua, com um olho igual ao meu e a boca sua. Te trocaria do nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. E a galera que toca o BG, Aguinaldo Paredão, Asquik Paredão, GR Paredão, atualizei de novo. Portal do Arrocha. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculha. Se eu tivesse que ter outra, me escuta. Se eu tivesse que ter uma seria você, a outra uma filha sua. Tua, com um olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria com nada nessa vida. Te trocaria nunca. Tua, uma seria você, a outra uma filha sua.